passar uma mensagem final, mas uma mensagem de coragem a todos que vieram com uma condição de provação especial, que as pessoas chamam de deficiência. Não se existe deficiência, Deficiência é uma palavra que o ser humano se criou. Na deficiência dele, né? Isso. Sabe por quê, moço? Sim. Porque muitas vezes a deficiência dessas pessoas que criaram isso está na mente. Então. Muitas vezes, moço, se olharem para esse meu menino, para essa matéria aqui, e disseram assim, chega longe não, porque essas rodas de ferro aqui impede de se fazer isso, impede de se fazer aquilo. Já chegaram a dizer que era diferente de outras pessoas. Diferente de quê, moço? Diferente de quê? Quando você se tem uma mente doentia, você se faz com que se essas pessoas, se ela não for perseverante, não tiver o amor dentro de si, faça com que se ela se fique lá para baixo. Todo filho ele tem luz dentro de si. Basta se fazer por onde essa luz, moço, se espalha. E quando o filho, moço, se vai para o outro lado, que se acha se encontrar na escuridão, é justamente aquela fé que se não foi, moço, não foi acolhida de forma normal, como vocês falam aqui na Terra. A fé, moço, ela é o início de tudo. A fé é luz, a fé é força, a fé é caridade. Então, se você não se tem fé, meu filho, às vezes você passa por algumas dificuldades. Como tem filhos que falam, mas eu não sei se tem luz em mim. Tem filho que se fala isso aqui na Terra, acho que não tenho luz dentro de mim. Mas todo mundo tem luz dentro de si, moço. Se você acredita, se você pode, você consegue acessar luz que dentro de você. Quando se tem amor, quando se é preparado desde o primeiro choro, não se tem dificuldade. Não se tem dificuldade, não. Porque a perseverança vem de dentro. Possa existir no mundo, moço, não se sabe quando, filhos que são trabalhadores de luz, que não têm a sua visão, mas que trabalham muito bem. Olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, com os pés no chão. Olha quem tá lá no portão, de capa e cartola, com os pés no chão. Se é Santa Lua, será, será. É isso! Graças a Deus. Salve, meus filhos. Salve. Salve. Isso. Como tá, meus filhos? Graças a Deus, bem, o senhor? Eu tô bem, meu filho. Louvado seja. Trabalhando muito, meu filho. É? Fazendo caridade a quem precisa, moço. Fazendo caridade a quem precisa, graças a Deus. Esse povo, moço, precisa de muito conhecimento, moço. Esse povo precisa de muito conhecimento? Precisa, moço. Ah. As pessoas, moço, às vezes duvidam daquilo que é verdadeiro, moço. Aham. Mas E a gente tá aqui pra ajudar, moço. Pra abrir os caminhos, meu filho. Pra dar um pouco de disciplina a esse povo, moço. Muita gente se diz de coração bom, meu filho. Mas tem muito a aprender, moço. Assim como os fios terrenos na matéria, tem muito a ensinar. Que assim seja. Qual que é o nome do senhor? Sete Pedreiras, moço. E o que que o senhor tem a nos ensinar? Moço, de tudo um pouco, moço. Ei, graças a Deus. De tudo um pouco. Qual que é a primeira mensagem de inicial, assim, que o senhor quer passar ao povo da terra? Que na vida terrena, moço, só se há limite, moço, se a pessoa própria se impor. Dificuldade, moço, tá na mente daquele que não tem fé, moço. Tá na mente daquele que não acredita no que é bom, moço. Tá na mente daquele, moço, que acha que o caminho certo, moço, às vezes é o caminho errado, meu filho. É por isso, moço, que a gente escolhe cada um de vocês, moço, cada um à sua maneira, para ensinar sempre ao próximo, meu filho. Claro que sim. O que um Exu mais busca num médium? No caso desse meu menino, moço, força e garra, que esse meu menino tem de sobra, assim como outros filhos também, moço. Claro que sim. Qual que é a razão do Mistério 7 no seu nome? O Mistério 7, né, moço? Sete pedreiras, moço. Sete limites, moço. Limites que são impostos positivos, moço, e negativos, moço. Se o filho quiser, ou qualquer outro filho quiser, vence e supera cada um deles. Onde se tem problema, se há solução. Onde se há falta do amor, o amor se constrói. E essas sete vezes de palavras de repetida que o Exu fala, moço, cada uma tem um significado que vem de dentro de si, de cada próprio que se seja. É como se diz, vocês aqui na Terra, moço, temos um lado negativo e um lado positivo. E tudo que tu pensa, meu filho, é aquilo que você atrai, moço. É isso que se quer dizer, moço, significado, moço. Claro. O contrário e o descontrário. É verdade que existem leis espirituais às quais nem os ateus podem escapar? Moço, independente de você acreditar ou não naquilo que se segue, moço, se tem um ciclo a cumprir, moço. E cada um tem o seu a se cumprir. Independente de você acreditar que o Exu é bom, que a Umbanda é ruim, que não é esse caminho de luz, independente de você acreditar naquilo que se seja, meu filho, o seu ciclo se cumpre de qualquer maneira, moço. Claro que sim. Sendo que dentro de cada um de vossos seres aqui na Terra tem uma luzinha que ela pode se acender e se propagar ou ficar lá dentro guardada, moço. É a fé do que eu estou falando, moço. Porque às vezes o povo não acredita em nada, roda, vira o mundo todo, o mundo inteiro. E quando tá na hora do desespero, sai procurando aquilo ali que já deveria ter buscado há muito tempo. Por que a gente deixa de buscar o que devemos quando a hora é chegada? A gente deixa de buscar, moço, às vezes por insegurança, moço. Às vezes porque a chama da fé, moço, como eu já fui dito, está muito apagada. Aí na hora dos apertos, como se diz aqui, aí vamos buscar aquilo onde for preciso, onde se acha que é preciso. Aí chega, por exemplo, moço, na casa de Oxalá, seja onde ela estiver, e quer de buscar aquilo no tempo que está ali na frente de Exu, na frente de uma criança, na frente de um peito velho, só naquele momento. A gente está aqui, moço, para orientar. A gente orienta e o filho, se do coração dele, ele sentir que aquilo que a gente se passa através da matéria, você é verdadeiro, ele busca. Porque existe causa, moço, de se cegar. Você fala, você orienta, você aconselha e o filho não faz nada daquilo que ali é passado, moço. Como vocês se sentem quando vocês buscam no mais profundo do conhecimento de vocês e da experiência de tantas vidas para passar uma fórmula que sabe funcionar especificamente para aquela pessoa na frente de vocês e ela sai de lá, não ouve, não faz e ainda reclama que vocês não conseguiram resolver como ela queria? Isso me digo, moço. A gente está ali, a gente orienta e o filho não faz. Mas a gente tem a consciência lá no fundo de que ele pode mesmo assim melhorar cada dia. É porque, moço, cada um tem sua sandália para se andar, meu filho. Seja ela para o caminho bom, seja ela para o caminho ruim. Muita gente, moço, senta na frente de qualquer entidade, de esse principalmente, achando que, que a gente está usando a matéria dos filhos por brincadeira. Mas não é, moço. A gente não vem de tão longe para não passar um bom conhecimento, moço. A gente vem de tão longe para passar aquilo que é necessário para cada um. Daí uns fios se agradecem e outros nem. Um se só agradece e na cabeça deles em matéria fica por isso mesmo. Mas nós nunca deixamos de trabalhar, moço. Seja de noite, seja de dia, seja na luz do sol, na tristeza do filho, na alegria. Mas aqueles que acreditam em nós, como todos vocês aqui na Terra, e os guardiões que também estão aqui presentes, a vocês que acreditam, tu sabes, moço, que a gente nunca abandona vocês. Oh, graças a Deus. Desde a pequena criança, a pessoa que já é maior. A fé, moça, ela move-se em montanha. Ela move as pedras das pedreiras, moço. É por isso que quando o filho precisa, a gente está sempre ali, por mais que o filho não veja, por mais que o filho não sinta. Uhum. Seu Sete Pedreiras? Sim, moço. Existem guardiões encarnados? E se sim, qual seria a função deles? Vamos se dizer, moço, que a função deles é orientar aquelas pessoas que se consideram se perdidas, meu filho. Uhum. Que acham que não tem mais jeito, que já passou aquilo que passou e que vai passar de novo. Um exemplo disso, moço, é quando você encarna nessa terra, de meu pai Oxalá, com aqueles problemas que você já traz de outras vidas, que não se vai ser resolvido daquela forma da vida passada, mas que fica alguma coisa dentro do filho que pode ser melhorada nessa vida. E assim por si diante, moço. Claro que sim. Graças a Deus. Quando se diz eu preciso de proteção, é legítimo pedir ajuda do Exu e da Pomboje? Precisa-se de proteção e pede ajuda a Exu e Pombazinha. Às vezes, moço, às vezes, volto a falar no assunto da fé. Se você acredita, às vezes só precisa ser mais pensamento que não está ali. Se você passa dificuldade, a gente vai lá ajudar uma, duas e muitas vezes de sempre. Mas a gente deixa um pouco daquilo ali para você, para que você possa se firmar e se acreditar naquilo que nós passamos. Aí às vezes fala, ah, esse me abandonou, esse não existe. Não. É porque, moço, como vocês falam aqui na Terra, para tudo na vida se tem um tempo, o que vocês chamam aqui de limite, para nós não existe. Então chega a hora dos filhos, ter que começar a andar sozinho. E a gente ali orientando, ajudando, os filhos pedem ajuda, a gente está ali, às vezes não pede, a gente vê que ele precisa e está lá, assim, sempre ajudando-os. O moço já ouviu falar que quem protege não se dorme. Quem protege não dorme. Isso. Sim. Quem protege não se dorme. Por isso que a gente está sempre do lado de cada um. Sempre do lado de cada um. Claro. Graças a Deus. Quando uma alma, um espírito desencarnado é convocado para se tornar um Exu, um guardião, quais são os processos que ele tem que viver antes? Depende do seu ciclo, moço. Daquilo que se foi feito. Porque ninguém está sempre se preparado, mesmo quando está do outro lado. Tudo se é uma etapa na vida. Na vida de lá de cima, do outro lado. Tudo se é uma etapa. Às vezes, para o filho se tornar um Exu, sendo ele já desencarnado, moço, ele tem que superar algumas coisas. Se o filho tem o medo, ele supera o medo. Se o filho tem o ódio, desencarna com aquele ódio no coração, passando pelo processo da reencarnação, ele se tem que melhorar aquele ódio, meu filho. Para que logo, e quando se precisa, se moço, ele esteja preparado para se tornar um bom guardião. Esse moço pode me dizer assim. Qual é a diferença do bom guardião e do guardião não tão bom? O bom guardião, moço, é aquele que está sempre atento, é aquele que cuida dos filhos, é aquele que chega para o filho e fala, ore, se vigie, se oriente e se vá crescendo na vida. O não tão bom guardião, como o moço se perguntou a seus sete pedreiras aqui, é aquele que às vezes deixa o filho passar só um pouquinho, como vocês falam aqui, de desaperto, moço. Não é que a gente vai deixar o filho de lado, não é não. Mas é porque às vezes isso orienta através de um sono, através de um diálogo. E o filho às vezes duvida. Será que eu tenho que fazer isso? Acho que não vou tentar não, porque eu tenho medo. Medo de quê? Se seu guardião está ali para orientar, moço. Se o guardião fala, moço, é igual uma moça com uma criança pequena, uma mãe. Se ela fala, não pise nessa água para não se afundar, moço. Claro que esse filho vai ouvir. Porque sabe que aquela água ali não está tão de acordo, moço. E assim somos nós para os nossos filhos aqui da terra. O moço tem uma longa estrada nesse sentido, nesse caminho. E sabe da dificuldade que já enfrentou, que já superou. Né, moço? Sim. Então, é isso aí. Mas será que o Jesus que acompanha o moço, com Basília, ou seja, qualquer entidade que for, será que deixa o filho totalmente de lado, totalmente abandonado, como se fala aqui, moço? Não deixa, moço. O moço não pode ver, mas pode sentir. Nas suas orações, o moço pode ouvir. E assim se por diante, moço. Graças a Deus. Se... Seu Sérgio Pedreiros? Sim, moço. Se existe uma lei humana, ela deve ser cumprida, correto? Sim. E quando uma lei humana contraria uma lei divina? Deveríamos cumprir a lei humana? Cada lei, moço, ao seu tempo. Cada lei ao seu tempo. Se o ser humano não cumpre a lei divina, ou assim por diante, para tudo nesse tempo, moço, se existe, moço, um preço, moço. É de onde o senhor e todos os filhos deixaram de fazer algo devido a isso e sempre fica faltando, sempre fica um vazio. É onde você busca para poder, como vocês falaram aqui, se melhorar. Ou você melhora, ou você fica como se posso se dizer, naquela dúvida, como se faz aqui, filho. O que é que eu tenho que fazer, o que posso fazer para se melhorar? Qual a lei que tenho que seguir? Devo ou não devo seguir essa lei? Mas a resposta, moço, se está no coração de cada um. Claro. Se está no coração de cada um, e deve de ser cumprida, meu filho. Deve de ser cumprida. Até que um novo ciclo recomece, meu filho. Entendi. Entendeu, moço? O senhor está dizendo, cada humanidade tem suas leis conforme o seu progresso. Sim, moço. Essas leis podem estar em disparidade com as leis divinas, mas devem ser cumpridas porque você se insere naquele ambiente até que aquele ambiente em si comece a questionar a ética para poder mudar a moral. Ou seja, os focos, né, de disparidade com que aquele grupo já se tornou e se torne ali algo melhor. É isso? A lei divina então tolera respeitar as leis humanas, quando aquilo é o melhor que todo mundo pode fazer naquele grupo. Isso, moço. É por aí ou eu estou errado? É, mas é por aí, moço. Tá certo. O senhor quer somar alguma coisa a essa resposta? Não, moço. Pronto. Quando uma lei humana contraria uma lei divina, a gente deve cumprir a lei humana. Isso. Pronto. Sem esquecer da primeira lei que se foi dita. Ah lá. Da lei divina. Sim, não se deve esquecer. Não se deve esquecer. Então, se faz algo, não deve ser feito com crueldade e nem para benefício próprio, mas porque é dever de civilidade. Isso, moço. E não esqueça que o que tiver de maldade enquanto tu fez aquela ação vai contar na tua conta. Sim, moço. Claro. É como, moço, se tivesse guardado dentro de uma caixa, moço. Em cima de uma pedra, tudo que você faz de bom vai estar acumulado ali. Mas não é porque o Zifio tirou uma vida, não é porque o Zifio fez algo de mais errado, que aquilo não vai deixar de contar, não, porque se conta. Conta. Se conta em muitos, moço. Aham. É porque a gente vai se dando, moço, como vocês falam aqui, espaço. Pronto. Até que ponto o Zifio pode chegar? Ah. Prova de resistência para depuração íntima. Pois é. Vamos citar um exemplo, seu Sete Pedreiras. O cara é policial. A lei divina diz que não se deve matar. Daí, o senhor está dizendo, a lei humana diz que a hora que for para ficar entre você e ele, é melhor ele, porque você está defendendo a lei. Então, mata ele antes de ele te matar. E o senhor está dizendo, tenta não matar com todas as maneiras possíveis, porque agindo assim você estará considerando as leis divinas. Só que se não tiver outra condição e é o teu trabalho, o que, que vai fazer? Só não esqueça da lei divina. É, né, moço? É isso. É, moço. Entendi, então. Lembra, moço, da caixa, filho. Tudo que você faz está guardadinho ali. Tudo que você faz está guardadinho que é. A caixa? É tipo um livro da vida. É. Entende? Tá tudo guardadinho. O que você fez de bom, o que você fez de ruim. Uhum. O que você vai precisar para melhorar, para continuar fazendo. E o que você talvez em certo tempo não se vai demorar a fazer. Sim. Entendeu, moço? Claro. Tanto no positivo quanto no negativo. Olha, tudo fica registrado. Lembre-se disso. Pois é, moço. Ninguém vai pensando que porque passa na frente de uma casa de Oxalá, que o mesmo valor que tem ali, de amor, de caridade, de união, de ajudar o próximo, é totalmente diferente do valor de um lugar que o meu filho passa e está todo mundo de joelho no chão, achando que Oxalá é surdo. Sim. Entendeu, moço? Claro. Então, é isso aí. A lei de Deus vale para todas as religiões. Isso, moço. Claro. Não adianta estar gritando para o Oxalá, porque ele não é surdo. E não adianta também passar na frente de uma casa de Oxalá e dizer eu não entro ali porque ali não vale a pena, porque ali não presta, porque ali só faz coisa errada. Aham. A Umbanda, moço, é um lugar, não é um lugar de caridade. Tem gente, moço, que passa por todos esses segmentos e busca na Umbanda aquilo que lhe falta. Desse você jamais pode se esquecer. Tem gente que roda o mundo inteiro, mas só se encontra ali. Quando se chega de coração aberto, ou quando se passa por uma dificuldade negativa, o que vocês chamam de dor, rodam, rodam, rodam, e quando vê que a pedreira, moço, se estremece, se corre para onde for mais próximo para que a pedra não caia sobre sua cabeça. Existe um ditado que se diz, moço, quando você não busca algo pelo amor, você busca pela dor. E muitas vezes você busca um lugar desse como a dor e vai melhorando a cada dia. Porque começa a enxergar que o mesmo Deus que está dentro da casa de Oxalá é o mesmo Deus de onde gritam, achando que Oxalá é surdo. Claro. Ô, seu Zé Pedreiros. Oi, não, moço. A gente está presenciando aqui que o senhor está fazendo um movimento com a mão e diante do médium foi colocada uma vela marrom. O senhor pode dizer qual que é o significado disso? A vela marrom, moço? E a forma da mão também. A forma da mão, moço? É. Se quer dizer, moço, que todas as energias, moço, de negativa, moço, de onde esse moço, através desse filho esteja, se aqui nesse ambiente, onde outros guardiões também estão presentes, que o filho sabe, o filho sente. E se esse próprio moço, esse meu filho que está aqui diante de você, moço, se ele estivesse aqui sozinho e eu parar com ele, e esse ambiente não tivesse com energia muito boa, é como se a energia, moço, batesse aqui na mão desse guardião, a energia negativa fosse recolhida. O Zifio não consegue ver, Zifio. Mas eu aqui nesse menino, Zifio, aqui sobre a parte de onde o Exu fala, tem um lenço, só que o moço não consegue ver. Então essa energia passa pela mão aqui desse seu Exu, seu amigo guardião, e é transferida para esse lenço toda energia negativa ou todo irmão que aqui esteja precisando de luz é recolhido para resgate. Entendeu, moço? Entendi. A energia negativa bate aqui na mão do guardião, passa para esse lenço que o moço não consegue ver, e é absorvida a energia negativa. Mas se tivesse um filho aqui precisando de luz, o Exu recolhe esse filho através dessa energia e puxa ele para o seu lado onde ele faz o resgate. E a questão da vela, moço, quer se dizer que onde os fios se pisa, os fios levam a luz. Seja esse moço que fala comigo, seja esse meu menino que usa a matéria. E essa luz, moço, ela também recolhe toda aquela alma que se precisa de ajuda. E a questão do marrom, quer dizer, moço, força, justiça. Onde Xangô também impera, moço. Ele é o rei da pedreira e eu faço guarda dessa pedreira, moço. Tudo que acontece, tudo que se recebe através disso, isso vai e entrega para Xangô. Claro que sim. Entendeu, moço? Sim, senhor. Seja a dor de um filho, seja a alegria de um filho, seja a mudança da vida de um filho, seja ela de positiva, de para negativa. É isso. Claro. O que faz as pessoas ficarem sem luz depois que morrem? Pode repetir, Zimúcio. O que faz as pessoas ficarem sem luz depois que desencarnam? Isso acontece, moço. Volto lá no início da sua pergunta sobre a questão da fé. Todo filho ele tem luz dentro de si. Basta se fazer por onde essa luz, moço, se espalhe. E quando o filho, moço, se vai para o outro lado, que se acha se encontrar na escuridão, é justamente aquela fé que se não foi, moço, não foi acolhida de forma normal, como vocês falam aqui na Terra. A fé, moço, ela é o início de tudo. A fé é luz, a fé é força, a fé é caridade. Então, se você não se tem fé, meu filho, às vezes você passa por algumas dificuldades. Como tem filhos que falam, mas eu não sei se tem luz em mim. Tem filho que se fala isso aqui na Terra, acho que não tem luz dentro de mim. Mas todo mundo tem luz dentro de si, moço. Se você acredita, se você pode, você consegue acessar luz aqui dentro de você. Entendeu, moço? Sim. Qual que é a melhor idade para dar um encaminhamento religioso para uma criança? Toda criança, moço, ela já nasce com a sua luz. Ela já nasce com seu destino traçado. Ela já nasce, como vocês falam aqui, com um potencial dentro de si. Então, moço, se a criança nasce dentro de um lugar onde a fé é permanente, ela já vai tendo a sua, como se possa dizer, a sua própria luz. O que ela se não pode se fazer, moço, é às vezes achar, dependendo da forma que ela vem ao mundo pelas pessoas que estão ao redor dela, que a luz que há em um certo lugar só existe ali, não existe na casa de Oxalá, por exemplo. Como se posso lhe dizer, uma criança às vezes pode não nascer ou crescer dentro da casa de Oxalá, pode ter outro segmento, mas com o tempo ela pode ir por si só, se encontrar naquele mesmo lugar, na casa de Oxalá. Daí as pessoas que falam, mas você cresceu do lado de lá e agora está num lugar como esse? Às vezes, moça, é questão de melhoramento. Mas toda criança, ela já nasce com sua luz própria. E dentro do coração dela e daqueles que orientam durante sua vida, no fundo, ela se sabe de onde ela pode se seguir. Entendeu, meu filho? Sim. Qual que é a origem do amor? Ah, moço. O amor, moço, ele é um sentimento muito bonito. Um sentimento onde se propaga muita luz, muita caridade ao próximo. E que está se fazendo falta nessa terra, moço, em alguns momentos. Está faltando que o fio segure na mão do outro e levante para te ajudar a se fazer justiça, para te ajudar a mostrar que ela é uma pessoa melhor, para ajudar a mostrar que o amor ele é essencial na vida de cada um, para sempre, moço. Desde a primeira hora até a hora de voltar, moço. Tem gente que fala assim, ah, e o amor acabou. O amor não acaba, moço. O amor ele é constituído a cada dia, dependendo-se de pessoa para pessoa. Tem gente que nem acredita que ele existe. Mas ele existe. O amor é fundamental na vida de cada um, meu filho. Seja de que forma for. Mas que ele tem feito falta em alguns momentos nessa terra, ele tem, moço. A questão do sentimento, moço, ele é um pouco complicado. Tem pessoas que se diz Eu tenho amor, eu sinto amor, mas às vezes é só almoço. Das bocas para fora. O amor, moço, ele é simples. Ele pode ser demonstrado através do olhar, ele pode ser mostrado através do sorriso, através do abraço, através de uma ajuda ao próximo. Mas ele também nunca vai deixar de existir. Tem uma fórmula para prosperidade? A prosperidade se começa, moço, quando você se ajuda a você e ao próximo. E vindo com ela se traz a alegria, se traz o melhoramento no corpo físico de cada filho interno que eu estou falando. Porque a prosperidade, ela também é um sentimento muito bonito. O amor, a prosperidade, a união e a alegria, tanto elas juntos, os filhos sendo de coração bom, ela se propaga de forma maior. E mesmo o filho não tendo um coração tão bom, deve-se saber que o amor e a prosperidade são coisas necessárias na vida do mesmo. Entendeu, moço? Sim, claro. É legítimo a gente querer todo dia ter mais e mais? Moço, por mais que use filho, queira sempre ter mais e mais. Cada filho sempre tem aquilo que merece. A gente se colhe o que se planta. Eu quero mais amor. Se você propaga amor, você vai ter amor de sobra. Eu quero mais união. Se você faz com que aquele pedaço de pessoa esteja sempre em união, você vai conseguir mais união. Mas para que você consiga, você tem que fazer. Porque não adianta você dizer eu quero mais amor, se você não pratica o mesmo. Eu quero mais união, se você deixa aquele pedaço de pessoas ali sempre se tá brigando, meu filho. Eu quero que a pessoa entenda o que tem a dizer. Para você entender o que a pessoa tem a lhe dizer, você tem que compreender tudo aquilo que foi dito. E assim, moço, tudo vai se passando nesse ciclo terreno, moço. Claro que sim. Louvado seja. O senhor, quando vem à terra, está cumprindo ordem? Sim, moço. Ordem do nosso superior, moço. Oh. Ordem de Pai Oxalá, moço. Sim. Ordem do Rei da Justiça, moço, Xangô, moço. Ninguém passa por aqui sem ter nada o que se fazer, meu filho. Ninguém. É igual quando se tem um trabalho e você tem alguém acima de você, moço. Se o trabalho, se a ordem lhe é dada, ela tem que ser cumprida, né, moço? É. Então, moço, eu venho aqui, moço, para orientar, para aconselhar, para tirar dúvida. Às vezes, para dar, como meu filho chama, um balanço no filho que está precisando, para ver que se ele está pisando no lugar certo, para ver onde ele precisa melhorar. De melhorar, se melhora todos os dias, basta se querer. E se tudo aquilo que a gente passa, que a gente fala, que a gente ordena, for seguido, os fios vão melhorando a cada dia. Porque se cada fio de moço quer, cada fio pode, cada fio consegue. Quando se tem dificuldade e o filho tem um coração bom, pede ajuda ao irmão. Ouve o que o irmão tem a falar. Escuta o próprio irmão. Mas segue seu coração, moço. Porque um filho vai precisando de outro, e isso se é de complemento. E nada nessa vida, moça, é por acaso. Cada um de vocês aqui na Terra, assim como nós, guardião, sempre está por aqui para se fazer o que é necessário. Claro que sim. Até porque, moça, tem filho nosso que senta na frente, moço, de seu moço, com medo, achando que esse vai fazer mal, achando que isso não presta, acha até que isso não existe. Mas isso existe. Isso guarda, isso protege, isso orienta. E isso também acalenta quando necessário, moço. Igual aquele ponto, Exu é assim, assim ele é. Ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é. É, moço, mas diabo nós não é, não, moço. É, moço. Tem gente que acha que isso é diabo, mas isso não é diabo, não. Certa vez, sabe, moço? Eu tava por aí, nessa, nesse astral afora, e estava em um certo lugar fazendo um trabalho de caridade, e um certo filho, não me lembro muito bem, passou por mim com aquela cara de medo. E foi assim por uma lua, duas luas, três luas, e foi se seguindo. Até que um tempo depois, quando eu voltei, moço, lá pra cima, ele chamou esse meu menino e falou para meu menino que o exu do meu menino trazia medo para ele. Porque o exu do menino se olha de olho no olho, porque o exu do menino, tipo, transmitia mesmo esse sentimento de medo. Mas aí meu menino foi conversando com ele, e depois de um tempo ele viu que o exu não era nada de... não trazia nada de ruim, não trazia nada de medo. Era apenas a forma de se trabalhar. Entendeu, moço? Por que que as pessoas falam coisas sobre Exu que mal sabem? Porque se tem muito que aprendermos. Às vezes, não é em todo lugar não, mas tem lugar que acontece. O filho vai na natureza, numa pedreira, seja onde se for, e deixa lá um presente para Exu. Aí, os outros fios que passam lá, depois que o fio que foi fazer aquele, levar aquele presente para Exu, outro fio que não tem conhecimento, que é o que se falta muito, porque a gente sabe, vocês sabem que como filho de Deus, como filho de Oxalá, o conhecimento se cresce a cada dia. Aí chega lá e usa a seguinte palavra: já está fazendo o que não presta. Já está entregando coisa ali para o diabo. E diabo o quê, moço? Exu não se é diabo, não. Exu se está ali para ajudar. E se o filho vai e entrega um presente para Exu de bom coração, de bom grado, e na natureza, para não se deixar solto aí pelo mundo, pelas estradas da vida, como a gente vê, como a gente se anda aí, pela noite, pelo dia. Aquilo ali sendo de bom grado, moço, com energia positiva, é transmitida energia positiva para o filho também. Mas sempre tem que ter uma pessoa para se dizer que isso é diabo, que não mexa naquilo ali. Olha, não presta não, você não passa lá não, porque se você passar lá, isso vai estar com o casado na mão e vai passar na sua perna, no seu corpo físico. Moço, muito filho, tem muito o que se aprender. É por isso, moço, que muitas vezes os filhos passam por lugares de luz depois de muita dor. Porque acha que casa de luz é casa ruim, que isso é coisa ruim, pombazilha é coisa ruim, que criança é coisa ruim, que acha que se criança está ali, criança não se está se fazendo nada, mas está. Porque cada espírito de luz, quando é necessário você estar no lugar, ele está ali porque ele tem necessidade de fazer algo. Entendeu, moço? Claro. Como a gente faz para ter corpo fechado? Como se faz para se ter o corpo fechado? É. O fio está ali, totalmente indecido na vida, tudo dando errado na vida dele, que precisa fechar o corpo, que tem que fechar o corpo. Moço, para se ter um corpo assim fechado, meu filho, o filho sempre tem que fazer por onde? Uhum. Lembre-se da caixa. Se faz bem, colhe-se bem. Se faz mal, colhe-se mal. Não, porque eu acho que eu tenho corpo fechado. Será? Faz-se por onde? Que daí os fios vai se ver. É aquela questão como muita gente fala. Ah, mas isso me protege. Protege, não se tenha dúvida disso, não. Mas primeiro, meu filho, antes do fio dizer que se está com o corpo fechado, eu estou falando não dos filhos, tipo, já espiritualizado, mas sim dos filhos que precisam dessa energia de luz para se aprender, antes de fazer isso, de dizer que está fechado, acrescente sua fé, acredite, seja forte para se vencer na vida, porque dificuldade todo mundo passa. É. Aí passa por uma dificuldade e diz, ah, meu Exu me abandonou, minha pombazira me abandonou. O que é que eu preciso fazer? Às vezes você fez tudo que tinha que ser feito, mas esqueceu de algo que está lá atrás, que a resposta só está dentro de você. É. Aí sim, quando você tem o seu conhecimento, quando você se prepara, faz suas orações, seja na natureza ou seja no cantinho, na sua casa, que você vai ser preparado, que você vê que seus guias, de toda forma, estão ali perto de você, ali sim, você pode dizer, eu estou com o corpo fechado. Sabe por quê? Porque por onde você... Você recebe, moço, aquilo que você merece. Você recebe o que você merece. Se você faz caridade, você recebe a caridade. Se você tem amor pelo posse, recebe amor. Se você tem dificuldade ou está dificuldade em alguma coisa, mas tem fé e é perseverante, você consegue tudo aquilo que você almeja, moço. Tudo bem, isso tá ali, isso dá uma ajudinha, mas tudo é merecedor daquilo que se corre atrás. Tudo é merecedor daquilo que se corre atrás. Não se venha dizer que porque se a vela está acesa, ai, a vela está acesa, eu estou protegido, isso tá ali. Se eu passar a mão aqui, eu não vou me queimar. Se tiver feito as suas orações, se tivesse cuidado de si, se orando, se vigiando, não tem problema. Se a vela cair, meu filho não vai se queimar. Mas se o fio também estiver brincando, como tem muita gente que brinca, achando que a espiritualidade é brincadeira, aí, fio, isso sabe dar uma balançada. Isso dá uma balançada para pedir para acordar. Uhum. Acorde que você não está sozinho, mas faça por onde eu sempre que puder estar do seu lado. Sim, muito bom. O senhor Célio Pedreiras? Sim, moço. O senhor falou que todo mundo tem aquilo que merece? Sim, moço. Como explicar aquelas crianças que tão novinhas, aliás, acabaram de nascer, vêm cego, vêm com dificuldade de locomoção, com diversas deficiências, como explicar que se ela acabou de nascer, não tem pecado nenhum, pode estar merecendo nascer com aquela condição? Moço, é aquela coisa. Esse meu menino, ele é um exemplo disso. Uhum. Dessa vez ele veio dessa forma. Sabe por quê, moço? Porque não só ele, como cada um de vocês, ou cada criança que vem sem a visão, que vem sem ouvir. Às vezes, moço, posso dizer que foi algo lá atrás que deve ter se acontecido, uhum, para que eles cheguem nessa forma aqui nessa terra, dessa vez, para que quando o ciclo se completar, eles se voltem de forma melhor. Mas não é de forma melhor internamente que eu estou falando, não. É apenas corrigindo aquilo que foi feito no passado. Às vezes, nem poderia nascer, sem a visão, sem a audição, ou sem, como o filho falou, sem os passos. Às vezes é algo que ficou para ser completado lá atrás, que possa ser completado uma parte agora e assim sucessivamente. E outra coisa, moço, não é porque o filho se nasce sem ver a luz de Oxalá de manhã cedo, ou sem ouvir que Oxalá te ama, ou que não tenha espaço para ir buscar Oxalá, porque busca, moço. Busca porque a força de vontade, a fé e a perseverança do meu Pai Xangô está dentro de cada um de vocês. Está dentro do fio que fisicamente é perfeito, mas também sabe que às vezes a vida dá-se um seu preço, que é normal. Está dentro da vida desse meu menino, desse outros moços que recebeu meu menino hoje. E por aí se vai. Não é porque a criança nasceu sem a visão, que ela não pode ser inteligente, por exemplo. Não é porque a criança nasce sem ouvir, que a criança não pode, tipo, usar a mão, moço, para passar a mão pelo livro. Não é porque o Zifio ou a Zifia não tem o espaço, que ele não vai seguir o que tem que se seguir. A força de vontade, a perseverança e a garra, como Jesus de Pedreira já falou, está dentro de cada um. Mas o meu filho pode perguntar, mas seu Pedreira, e se, por exemplo, a pessoa não tem a visão, não tem a audição, não tem o espaço, ela pode chegar longe? Pode. Não há dificuldade, moço, quando se existe amor. Não há dificuldade, moço, quando se existe esperança. E não há dificuldade, moço, quando se tem força de vontade, que você tem pessoas do mesmo ciclo, sendo normal ou não, que está ali lhe dando força, moço. Porque dificuldade todo mundo passa. E dificuldade, filho nosso supera, seja qual for. Seja qual for. Mas dificuldade não existe, não. Só existe na mente daquele que não acredita. Só existe daquele que não acredita. Como é que o filho vai chegar longe se o filho não enxerga? Ah, o filho não pode enxergar com a luz de Oxalá no olho pela manhã, mas ele enxerga dentro de si. Como é que o filho vai chegar longe se ele não escuta? Ah, a gente está aqui, moço, para isso. Para mostrar que não há limite. Nem limitação para os filhos que vêm de uma forma especial, como o próprio moço citou aí, perguntando a esse sul. Todos, de toda forma, podem chegar ao longe. Entendeu, moço? O moço pode chegar, outro moço, meu menino, qualquer um. Se o filho quer, o filho pode, o filho consegue. Viu, meu filho? Seu Sete Pedreiras? Sim, moço. Existem pessoas que, por mais que estejam perfeitas por fora, carregam deficiências piores por dentro? Sim. Existem. Às vezes o filho está perfeito, fisicamente falando, mas por dentro tem algo que falta lhe acrescentar. É a questão de que você não consegue olhar para dentro de si. Às vezes, filho, para você chegar ao longe, para conquistar aquilo que você quer, você passa por torpreço, erro e acerto. Mas tem um irmão do seu lado que diz, ah, meu irmão chegou ali e eu quero chegar onde ele chegou. Mas o que muitos filhos não sabem, que precisa aprender, que se quiser aprender, pode aprender aqui. Para a gente chegar onde a gente passa por dificuldade. Não é fácil. O filho passa pelo que passou e hoje está aqui, conversando com esse senhor. Porque se o filho disse, eu vou fazer isso, teve gente do lado do filho que disse, dá não. Dá não, que se você fizer isso, ninguém vai acreditar, dá não. Mas dentro do filho, o filho sabia, eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo. Às vezes, filho, tem filhos que tem uma tenda aqui eu falo é morada. Mas que antes de ter a tenda aqui, vem de longe. E quando chega aqui a tenda já está pronta, não está. Tem que se correr atrás. Mas se o fio saiu de longe para vir para cá, é porque o fio sabe onde tinha que colocar os pés. Entendeu, meu filho? Nossa. Em todo lugar isso acontece. Aqui nesta terra. É por isso que o tempo às vezes está aí para ensinar. Porque aqui ele demorou um dia para chegar lá e tem 5 dias que eu estou na estrada e não cheguei ainda. Porque tudo se supera quando se quer. Se você no primeiro tropeço disser eu não posso, aí meu filho. Ai, isso me ajude porque eu não posso. Sim, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para lhe dar sua mão, para lhe dar a mão. Vamos, eu lhe ajudo. Ai, mas eu não consigo. Olha para dentro de você, moça, escute o seu coração. E mais uma vez eu digo, se o fio quer, o fio pode, o fio consegue. Não é que isso vai chegar com tudo para dar o fio, tome, está aqui, sua vida vai... Não. Está aqui, está pronto, meu filho, pode ir. A sua vida já está lá, aqui, o senhor já arrumou, está só esperando você. Não. Não, não, não, não, não, não, não, não é assim, não. Não mesmo. É difícil, moço. É. Mas aquilo que a gente quer, mesmo sendo difícil, a gente consegue. Consegue mesmo, a gente consegue mudar a vida das pessoas, com a mãe, com a caridade, consegue melhorar nossa própria vida com nossos erros e acertos e acima de nosso Pai Oxalá com nossa fé. Ô, seu Exu, é difícil trabalhar a mediunidade nos deficientes ou é igual? É difícil não, moço. Quando se tem amor, quando se é preparado desde o primeiro soro, não se tem dificuldade. Não se tem dificuldade, não. Porque a perseverança vem de dentro. Possa existir no mundo, moço, não se sabe quando, filhos que são trabalhadores de luz, que não têm a sua visão, mas que trabalham muito bem. Possa, moço, filho que não tenha seus passos, que trabalhe, como esse menino e outros, mas existem pessoas que justamente se surpreendem por isso. Ah, ele não tem os passos, mas como é que ele vai trabalhar? Como é que o Exu vai vir e vai usar essa matéria? Moço, esse menino ele muito bem sabe como as coisas se aconteceram e como se está para acontecer e ainda vai acontecer. Assim como outros filhos que se passaram por aqui, assim como esse moço que fala com esse Exu e esse outro moço que está presente. Não pode? Pode. A gente vai conversando, a gente vai orientando. E assim eles vão se cegando ao longe, fazendo a caridade como qualquer outro. Não quer se dizer que porque o filho é perfeito fisicamente, que o filho faça assim, um trabalho assim, melhor do que o outro filho, que não enxergue do que o outro filho, que não se tem aos passos. Não. Cada qual tem sua forma de trabalhar. E assim a caridade vai crescendo para aqueles que acreditam. Mas não é difícil, não. Não é difícil, não, porque quando a gente se vem preparando-se desde o primeiro soro, de início, esse meu menino se surpreendeu. Mas depois, com a ajuda do nosso Pai Oxalá, com a força de vontade dele, com a casa que o acolheu, ele está fazendo o trabalho através dessa matéria, moço, sempre que necessário. Ô, senhor Sérgio Pedreiras, passe uma mensagem, estamos aqui na mensagem final, pedi para o senhor passar uma mensagem final, mas uma mensagem de coragem a todos que vieram com uma condição de provação especial. As pessoas chamam de deficiência. Não se existe deficiência, moço. Oh. Deficiência é uma palavra que o ser humano se criou. Na deficiência dele, né? Isso, moço. Sabe por quê, moço? Sim. Porque muitas vezes a deficiência dessas pessoas que criaram isso está na mente. Então. Muitas vezes, moço, se olharam para esse meu menino, para essa matéria aqui, e disseram assim... Chega longe não, porque essas rodas de ferro aqui impede de se fazer isso, impede de se fazer aquilo. Já chegaram a dizer que era diferente de outras pessoas. Diferente de quê, moço? Diferente de quê? Quando você se tem uma mente doentia, você se faz com que se essas pessoas, se ela não for perseverante, não tiver o amor dentro de si, faz com que se ela se fique lá para baixo. É. Você não pode, você não deve, você não vai. É meio que crueldade isso, né? A pessoa está ali perfeita, não tem nada. É achando que isso não pode acontecer com o próximo. Ó. Ai, o menino anda com as quatro rodas de ferro. Eu vou com a sua mesmo, porque não pode se acontecer comigo. É. Você se sabe se o sol vai nascer amanhã, moço? É. Se o Sun vai mandar o sol, ou se o Sun vai mandar o relâmpago? É. Para isso você tem que esperar. Né, meu filho? Sim. Então, meu filho, não é porque você, como já se foi citado, não é porque você não tem seus passos, ou porque você não tem, não vê a dor de Oxalá. Você não é menos do que o outro irmão que se considera perfeito. Perfeito esse que pode estar doente por dentro e com sua energia negativa pode lhe transmitir, pode lhe deixar lá embaixo. É realmente. Se todos os filhos que tiver um problema, que não se é problema, que deficiência não se é problema, é uma coisa imposta pelo homem. Uma condição. Isso. Uma condição de estudo, de autoconhecimento imposta por Deus. Isso. Seria isso? Isso. Pronto. Não se importa porque o filho não tem o espaço, não tem a visão, que ele não é igual ao outro, que se diz perfeito porque ele é. Às vezes, filho, aquela qualidade que precisa ser acrescentada no filho que se diz normal, é acrescentada através daquele filho que o outro filho que se diz normal acha o filho que não é completo. Esses nossos filhos aqui da Terra, que tem uma certa, como o moço falou, limitação, tanto ele aprende com aquele que se veio na matéria perfeito, como ele também ensina ao próximo. Pronto. Entendeu, moço? Sim. Pois é, moço. E assim as vidas se seguem. Aprendendo, acertando, errando, acrescentando algo a mais, tirando algo daquilo que já tá, que já foi colocado e se crescendo na vida. Limite-se está na cabeça de cada um, assim como as próprias doenças. Às vezes o filho não tem nada, mas diz, eu estou doente. Doente de quê, moço? Às vezes a própria doença ou a própria limitação está na mente dos filhos que precisam aprender. Só isso, moço. Só. E é aprendendo que se segue. Só isso? É, moço. Foi ótimo, não foi só, não. Muito obrigado. Eu que agradeço, moço. E agradeço também a esse meu menino. Agradeço a esse meu menino pelas orações que ele foi feita e por algumas dificuldades que ele passou durante a vida para se chegar até aqui. E se chegou aqui, vai continuar se fazendo bom trabalho como se é feito, ajudando o próximo, se dedicando bastante, porque desde a criança pequena até a criança que é mais maior, esse filho meu, com a força de Oxalá e os guardiões que o seguem e toda uma guerra espiritual que acompanha, sabe que ele está se preparando a cada dia para ajudar aquele que necessita. Pessoa de coração bom, que está sempre aqui para dar a mão. Desde aquele que chora até aquele que sorri. Entendeu, moço? Pedi ao senhor me passar também uma mensagem de coragem, parabenizar seu filho mesmo e os outros na mesma condição dele, que chegaram tão longe e ainda vão muito mais longe, sem criar um complexo de inferioridade, sem criar um caráter frágil, por causa que existe no mundo pessoas cruéis. Certo, moço. Falar para esse espírito que nunca se pode desistir daquilo que se almeja. Que não se é no primeiro tropeço que você vai se sentir inferior a ninguém. Que todos eles, independente da forma física que seja, que lembrem que são perseverantes, que são alegres, que às vezes passam por um momento de tristeza porque são humanos, que tentem sempre ajudar aquele que se diz normal, mostrando que não é superior a ele, mas que sim, todos, independente da forma física, todos são igual. É como esses moços já lhe falou. Às vezes, meu filho, e sempre, às vezes não, às vezes e sempre, aquilo que tem no filho que se diz normal, o filho que outras pessoas não dizem que é normal, por causa de limitação, um vai aprendendo com o outro, um vai acrescentando o outro. Então, que esses filhos sejam corajosos, sejam perseverantes, olhem sempre para frente para buscar aquilo que todos eles merecem. Às vezes, devido à questão da como vocês chamam aqui, da dificuldade, eles pensam em desistir. Mas não adianta desistir, porque vocês também, seja filhos que não têm visão, seja filho que não tem espaço, pode chegar muito longe, sempre aprendendo com o próximo e com si mesmo, se vencendo a cada dia. E nunca se esquecer de que tem a fé. A fé, a perseverança, a coragem, a força e a união. União que eu falo, moça, é porque às vezes tem pessoas que têm uma certa limitação e que por outras pessoas que se dizem normal e cega, não se une, não se pergunta se ele, se ele precisa de algo, acha que ele precisa ser ajudado. Você ajudando uma pessoa, como outras pessoas falam aqui, que tem algum limite, você também ajudado por ela e vocês vão seguindo juntos nesse caminho. Vão seguindo pelas pedreiras do meu pai Xangô, um ajudando o outro, na questão da perseverança, enfrentando a dificuldade e vencendo aquilo que vocês chamam aqui de preconceito. Que não existe preconceito de forma alguma, nem para o filho que tem uma limitação física, nem para o filho que tem uma cor diferente, nem para o filho que tem uma forma de agir, de pensar diferente, não. Aos olhos do nosso Pai Oxalá, todos os filhos são igual. É porque uns, às vezes, não enxergam o valor que muita pessoa que tem qualquer tipo de limitação que seja, possa ter. Acha que porque está no banco de ferro, ou acha que porque precisa de um auxílio de um casal para poder caminhar, acha que é totalmente superior àqueles que se dizem normal. Superioridade não existe, moço. Todos os filhos de Deus são iguais. Então, coragem para todos eles e vamos seguindo aí nessa vida terrena, aqui na vida de vocês, que nós lá de cima, no plano astral, vamos estar sempre cuidando de todos vocês. E ensinando e aprendendo também a cada dia. Limitação, moço, está dentro da mente de cada um. Mas se você pode, você consegue. Nossa, graças a Deus. Então, o senhor basicamente ensinou a gente o seguinte: fé, coragem, perseverança, força e união. Não sejam cruéis com os filhos com limitação física. Aos olhos de Pai Oxalá, todos os filhos são iguais. Entre os sete pedreiros. Graças a Deus. Muito obrigado, seus sete pedreiros, por essa oportunidade de estudo e avanço nosso nas nossas limitações. Que assim seja. Todo filho ele tem luz dentro de si. Basta se fazer por onde essa luz, moço, se espalha. E quando o filho, moço, se vai para o outro lado, que se acha se encontrar na escuridão, é justamente aquela fé que se não foi, moço, não foi